Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a uma edição super especial de Bola na Área, uma entrevista a não perder, que arranca agora e vai até bem perto das 7 da tarde, neste dia de segunda-feira, 23 de julho. Em estúdio tenho já o Manuel Cardoso, o campeão nacional de estrada e também o corredor, um dos corredores portugueses que vai estar nos Jogos Olímpicos de Londres. Também tenho Nuno Ribeiro, o ciclista natural de Sobrado, e também o Rui Vinhas. São os três ciclistas que vamos ter a oportunidade de entrevistar ao longo desta tarde, ao longo desta próxima hora, uma hora que vai estar recheada de surpresas. Para começar, vamos precisamente já dar a conhecer aos nossos ouvintes uma das corridas que a Jornal FM vai cobrir já no próximo domingo em Penafiel. É uma corrida nos escalões de cadetes e nos júniores, quer masculinos, quer femininos. Domingo, dia 29, em Penafiel, o Pelotão Nacional vai para a estrada. Quarta prova da Taça de Portugal. Às 9 da manhã é a prova feminina. Às 11 são os cadetes. E às 3 da tarde é a vez dos júniores irem para a estrada. São as últimas e decisivas provas da Taça de Portugal. E a Jornal FM vai acompanhar em direto ao longo de todo o dia. Um dia de ciclismo com muitas emoções fortes. E, portanto, está deixado um mote para acompanhar desde já no próximo domingo essa edição super especial de ciclismo ao longo de todo o dia. Vamos então abrir as hostilidades. Vou começar por agradecer desde já aos três ciclistas presentes, Manuel Cardoso, Rui Vinhas e também ao Nuno Ribeiro. Obrigado desde já aos três. Boa tarde. E desde já obrigado também por terem aceito o convite de Bola na Área da Jornal FM. Eu começava por perguntar-vos, e é uma pergunta para os três, de onde é que veio esta ideia das bicicletas num país que normalmente é um país futebolístico? Como é que foram parar às bicicletas? E quem quiser pode começar a abrir as hostilidades. Veja ali o Manuel com vontade de começar. Manuel. Costumava andar com os amigos ao pé de casa, em brincadeira, ao domingo, só, e depois, claro, com o tempo, comecei cada vez a gostar mais de ciclismo e tentei, disse para mim mesmo que queria experimentar se conseguia ser ciclista, e consegui. Rui? Eu comecei a ser ciclista através de familiares, já das gerações que anteriores, e continuo aí nessa tradição familiar já. Nuno? Eu comecei a ser ciclista desde que acompanho uma oficina de bicicletas e o meu avô me ajudou a gostar de ciclismo. O meu pai também, e depois a partir de uma certa altura eu meter no ciclismo e tive a oportunidade e agarrei até o dia 2. Agora sim, agora já discutamos das plenas condições. Depois desta primeira pergunta, eu deixava ao Rui uma pergunta mais especializada. Já disseste que é uma tradição de família o ciclismo. Queres contar-nos assim de uma forma algo rápida, qual é que foi o percurso até chegares a profissional, até à tua primeira equipa profissional? Comecei a correr cerca dos 12, 13 anos, uma equipa que é muito conhecida aqui na zona, que é a ADRAP. Depois subi por vários escalões e tive vários anos e subi em 3. Depois tive uma oportunidade de fazer a volta a Portugal para a Federação, onde andei bem, e tive essa oportunidade de integrar a equipa de Paredes. E foi com enorme gosto que representei a equipa, mas este ano, devido às condições que está o país, né, a crise, não deu, mas continuei na mesma ciclismo, numa equipa de escalão mais abaixo, e cá estou eu. Já vamos falar mais à frente também dessa aventura. Manuel, eu perguntava-lhe nesta altura se lembra dos tempos de cadete e de júnior, precisamente na ADRAP, a equipa que o Rui também há pouco já referiu. De cadete não me recordo, porque não competi em cadete. Comecei logo por júnior com 17 anos, foi a equipa onde me iniciei na modalidade, uma equipa que me lançou. Foi um curto espaço de tempo, foi apenas, penso que não chegou a uma temporada, comecei já no decorrer da temporada, mas foi uma rampa de lançamento para tudo o que tenho vivido a partir daí. E perguntava também já agora ao Nuno, também por que equipas é que passou até chegar à profissional? Sei que esteve e terá começado no Aliados, é isso? Não. Então? Eu comecei no Sobrado, depois em cadete e júnior foi para o Aliados e a partir daí passei ao Paredes e passei a profissional no Barbo e pela Liberto Seguros. Certo, depois aí já são outras equipas de outro patamar quando chegou a profissional. Eu perguntava ao Nuno se a data de 8 de outubro de 1999 lhe diz alguma coisa. Não. Certamente que diz. Eu vou recordá-lo, 14º lugar nos Mundiais de Sub-23 na Itália. Já te recordas agora? Sim, sim. E então, queres contar-nos como é que foi esse episódio? Se ainda tens certamente algumas memórias dessa altura. Foi... Não tenho nada a contar, foi uma corrida, era uma corrida dura, onde a Seleção Nacional preparou bem essa competição e eu senti-me bem na prova e fiz esse lugar. Rui, trepador, rolador, afinal de contas, como é que te autocaracterizarias? Qual é que é a tua especialidade? Qual é o teu ponto forte? Assim, faço um pouco de tudo, mas... Nos últimos anos tenho vindo a safar melhor na montanha, tenho treinado para isso e tem sido basicamente isso. Eu perguntava, esteve no Paredes, que foi a, foi a primeira equipa enquanto profissional, de onde é que veio o convite para ingressar agora na equipa do Loletano? Como é que foi essa transição agora para uma equipa que acaba por estar longe daquela que é a terra de onde é natural? Sim, foi através do diretor e também do massagista, o qual me deu muito bem, tem muita confiança e visto que eu estava sem equipa profissional, eles optaram por me convidar para ir para a equipa e a oferta que me fizeram foi boa e acabei por aceitar e estou contente por isso. Tenho uma equipa que me dão muita confiança e somos amigos, principalmente. Manuel, a época de 2009 foi uma época repleta de sucessos. Foi o último ano em Portugal. O ter chegado à Rádio Check em 2011 foi o coroar do trabalho feito até à altura em que isso aconteceu. Eu digo o ano de 2009, um ano cheio de sucessos. Foram 13 vitórias num ano só, é muita coisa. Sim, no início da carreira não esperava conseguir atingir um nível tão elevado. Em 2009 foi, em Portugal, foi o meu melhor ano, sem dúvida. Conquistei o título nacional pela primeira vez, etapas na Volta a Portugal, uma etapa na Volta a Portugal. Conquistei, penso, várias corridas ao longo do ano nos principais prémios que tivemos e a partir daí foi sempre um cavalgar mudar para o estrangeiro no ano seguinte e tive um ano 2010 com boas prestações logo na minha primeira época no estrangeiro e que me ajudou a entrar na Rádio Check. Eu aproveitava também para, e já vamos voltar à conversa com o Manuel precisamente sobre essa passagem para a Rádio Check. Na mesma medida em que perguntei há pouco ao Rui qual era a especialidade, no caso do Nuno é fácil, é trepador, claro. Como é que de onde é que veio essa aptidão para as subidas? Foi uma questão física? Como é que se foi ao longo do tempo que se foi descobrindo que de facto subir era a melhor função que o Nuno tinha? Assim, ao longo do tempo foi-se aperfeiçoando, mas as qualidades já nascem uma pessoa e a fisionomia de cada pessoa é que vai definir mais tarde as qualidades de cada um e mediante a minha massa muscular e a fisionomia que eu tenho, a minha especialidade é desfazer. Alguma, certamente que haverá alguma subida que já tenha gostado de subir, alguma que tenha mesmo dito assim a certa altura, eu acho que vou pousar a bicicleta e vou antes ou para baixo que custa menos. Não, quando está mal todas as subidas custam e a gente em todas as subidas pensa isso, agora quando está bem também as subidas não são tão difíceis. Tem essas duas versões, mas houve muitas vezes em que pensei em não subir mais, como também houve outras vezes em chegar ao alto e querer subir mais. Havia mais vontade e força. Rui, qual é que é mais importante? O que vence ou o que trabalha para outros vencerem? E temos, por exemplo, o caso de uma recém-terminada volta à França com a polémica em torno, por exemplo, do Wiggins e do Froome. Acho que são importantes as duas partes, porque sem um líder, sem uma grande equipa por trás, acho que não consegue, não é fácil vencer, pode vencer, mas não é fácil. No caso de uma volta à França, acho que é impossível ganhar uma volta à França sem uma grande equipa. Nuno, Manuel, ser sprint, também no mesmo sentido daquilo que perguntei ao Nuno há pouco, foi a aptidão física, foi o querer ser sprint e trabalhar para isso, como é que veio essa tendência para fechar bem as etapas? Não, foi como explicou o Nuno, isso já nasce connosco, não é nada que podemos comprar, já nasce connosco. Podemos melhorar, podemos aperfeiçoar, eu posso não subir bem, aperfeiçoar na montanha, mas talvez vou perder no sprint, mas é algo genético que nasce connosco, apenas temos que trabalhar e tentar evoluir mais na vertente em que somos bons, penso eu, que é aí é que está a ciência. Mas o que é que pode fazer um ciclista para melhorar? Falava de melhorar, o que é que pode fazer um ciclista para melhorar, por exemplo, a questão do sprint? Trabalho específico é que pode fazer? O sprint, propriamente. Por exemplo, saímos os três juntos para treinar e muitas das vezes o trabalho é diferente entre os três. O Nuno faz mais montanha e eu faço mais sprints durante toda a semana de treino do que eles dois. Certamente, embora eles façam mais quilómetros de montanha do que eu, temos todos um trabalho diferente e intensidades de treinos diferentes conforme as nossas características. Qual é que foi a vitória mais saborosa que teve numa etapa até hoje? Tive várias. Uma que me satisfez bastante foi o meu primeiro campeonato nacional. Foi uma... Não consigo explicar, tinha aquilo na minha cabeça há muitos meses que ia ganhar e tinha de ganhar, fosse o que fosse. E tinha uma pessoa na minha cabeça e eu tinha que ganhar de qualquer maneira. E nesse dia, tipo, uma força e uma raiva imensa dentro de mim, que não havia nada nem ninguém que me tirasse desse objetivo. Foi uma vitória muito importante para mim, mas além disso, a nível de valor, se calhar de competição mais importante e vitória mais importante contra adversários mais importantes, talvez no Tour Down Under na Austrália contra o Valverde e o Cadel Evans, que era atual campeão do mundo na altura. Foi, sem dúvida, a vitória mais importante que tive até hoje. Como valor de vitória, a nível pessoal, que me marcou mais o primeiro campeonato. Será por isso que já tive a oportunidade de ler que acaba por dar mais destaque ao primeiro título de campeão nacional do que propriamente este que é alcançado este ano? São títulos diferentes, porque até conseguimos o primeiro, estamos sempre, será que um dia vou ser campeão nacional? Eu quero muito, eu gostava, mas será... E claro, quando conseguimos aquela raiva dentro de nós e todo aquele objetivo de anos acaba por ser concretizado, para mim este ano já não é novidade, não estou a dizer que não foi difícil igualmente, foi igualmente difícil, mas não era novidade e aquele sentimento de raiva também não era tanto, por isso foi um sentimento diferente. Neste caso, Nuno, perguntava também a mesma coisa, qual é a vitória que mais destacarias até hoje na tua carreira? A vitória que eu destaco mais foi a primeira volta a Portugal, na chegada à Torre. Foi a vitória que mais destaco na minha carreira. É aquela que mais marcou? Sim, foi a que mais marcou e... visto que eu era novo, da maneira que foi, e onde foi, marcou, foi a que mais marcou. Rui, olhando para o currículo, temos, por exemplo, e falando já em quando estava já no escalão elite, um quarto lugar na volta ao Aterro da Serra del Rei, em 2010 terceiro na primeira etapa da Volta à Madeira e 28º na Volta a Portugal, em 2011 53º na Volta a Portugal, em 2012 já uma vitória, tanto quanto saíram contra relógio de equipas, neste caso na volta às comarcas do Lugo. Há alguma etapa para além desta que é uma vitória, não só da equipa, mas também tua, que também certamente terás contribuído para esse contrarrelógio por equipas, há alguma etapa que mesmo que não tenhas ganho, tenha sabido a vitória? Neste caso, por um colega teu venceu ou por uma situação idêntica? Sim, em algumas etapas que colegas meus venceram, é sempre bom, não é? Vencer um colega e saber que fiz parte dessa vitória, em ajudá-lo em prol da vitória, é sempre bom. Mas a etapa que me correu melhor e que mais motivação me deu foi a etapa da Volta a Portugal em 2010, chegada a Santo Tirso, que a minha primeira volta que fiz em chegar entre os melhores foi qualquer coisa que de bom, não é? Nunca esperava acontecer isso. Muito bem, nós já voltamos então para continuarmos esta super entrevista. Agora ficam aqui os compromissos publicitários, são obrigatórios. Nós já voltamos então para continuar a falar com Manuel Cardoso, Nuno Ribeiro e Rui Vinhas. Até já. Jornal FM. Hey, this is Rihanna. Hi, this is Nick Kershaw. Wouldn't it be good to be on your side? The grass is always greener over there. Hey, this is The Phrase. And where did I go wrong? I lost some friends somewhere along in the bitterness and out. Jornal FM. Já sabe das últimas novidades de 2012? A Fornova Automóveis já abriu as novas instalações em Penafiel. São mais de 200 automóveis, usados, multimarcas, todos nacionais e com livros de revisão na marca. Tem também uma vasta gama de comerciais aos melhores preços e com ótimas condições de financiamento. Visite-nos todos os dias das 9 às 23h30 em Guilhufo Penafiel. Mesmo à saída da A4 Penafiel entre os rios ou Perafita Matosinhos. E compre o seu usado igual a novo. Fornova, a maior empresa nacional de automóveis usados, está no mercado há 25 anos a vender usados nacionais de confiança. Já imaginou mobilar o seu quarto a metade do preço? Sim, é possível. Não é um sonho. Ajudar-te apresenta uma campanha imbatível. Quarto composto por uma cama casal de 1,5m por 2m, com colchão ortopédico, 100 molas, estrado metálico, duas mesinhas de cabeceira, uma cómoda e um espelho em carvalho, vengue, faia ou cerejeira. Preço mercado, 3.200 euros. Preço promoção Jodarte, 1.440 euros. Sim, é isso mesmo. 1.440 euros. Desconto 55% completamente imperdível. Um quarto topo de gama só a 1.440 euros. Móveis Jodarte, em Gandra. Jodarte, vai a toda a parte. Vai a toda a parte. Jodarte Móveis. Facilidades de pagamento em salas, cozinhas e sofás. Tens o 9º ano e não sabes o que fazer à tua vida? A Escola Profissional Centro Juvenil de Campanhã é a tua melhor escolha. Inscrições abertas. Cursos nível 2, empregado comercial tipo 2 e 3. Cursos de nível 4, do 10º ao 12º ano. Técnicos de informática de gestão, turismo, comunicação, marketing, relações públicas e publicidade, multimédia e gestão. Escola Profissional Centro Juvenil de Campanhã. 23 anos de experiência a lecionar cursos profissionais. Subsídios de alimentação e transporte, a 100 metros da estação de comboio e metro. Na Rua Pinheiro de Campanhã, Porto. Informações 225-194-150 ou epcjc.com. Agarra o teu futuro. E de 23 de julho a 28 de julho, os preços derretem. Sim, os preços derretem no seu grupo Bem Servir. Talhos Bem Servir e Talhos São Martinho. Não perca! Frango do campo, quilo, 2,49€. Panados de porco, quilo, 3,49€. Coxinha peru, coto, quilo, 1,49€. O delicioso bacalhau posta, quilo, por apenas 4,99€. As asas de peru, quilo, 89 cêntimos. E o espetacular polvo congelado, quilo, por apenas apenas 7,99€. O preço baixa, a qualidade mantém-se. Não perca esta semana no seu Grupo Bem Servir. Os preços derretem. Grupo Bem Servir. 13 lojas à sua disposição. Já abriu a sua nova loja Ótimos em Paredes. Visite-nos. Rua Serpa Pinto 204, Loja 13. No edifício da Casa do Benfica, junto aos bombeiros. E beneficie das campanhas que temos para si. O que nos liga é o Ótimos. Venha ver com os seus próprios olhos. O Salão de Cabeleireiro de Homens O Careca está totalmente diferente. Tem uma nova imagem. O Careca, com serviços de estética e solário. O Careca, o Salão de Cabeleireiro masculino, totalmente remodelado para cuidar da nossa imagem. Apareça em Paredes, junto à Rotunda das Finanças. Telemóvel 968-335-090. O Careca. Não me diga que ainda não tem televisão digital terrestre? Então vá à Macimagem e adira à Zorn por apenas 9,99€ mês. E veja canais de informação, infantis e cinema. Adira agora mesmo e terá oferta de um mês da Sport TV ou canais de vizinho. Como vê, já não tem desculpa para o apagão lá de casa. Mac Imagem, a sua loja Zone. Estamos então de regresso para esta super entrevista desta segunda-feira, especial Bola na Área, com Manuel Cardoso, Nuno Ribeiro e Rui Vinhas. É certo que ainda não coloquei a fotografia, estou a acabar de ultimar esse pormenor, já colocarei daqui a pouco a fotografia para o passatempo para esta entrevista. A oferta da Pedalbike, os super prémios que vão ser autografados, esqueci-me de dizer há pouco isso, vão ser autografados pelos nossos três convidados de hoje: uma camisola de ciclismo, uma bolsa de slim e também umas meias da Pedalbike. São os super prémios oferecidos nesta entrevista, a oferta da Pedalbike, loja de bicicletas e acessórios em Rebordosa. Vamos retomar as perguntas. Eu que aproveitei este espaço publicitário para tentar colocar uma pessoa aqui no ar através de chamada telefónica, mas de facto não está fácil. Estamos aqui com alguns problemas técnicos. Eu vou tentar aqui daqui a pouco alguma forma alternativa e vamos ver se de facto vai funcionar ou não. Eu, enquanto tento isso, vou perguntar ao Rui até que ponto é que a família é ou não um pilar essencial para a vida de um ciclista. Claro, acho que em todos os casos a família tem que apoiar, senão é muito difícil andar em ciclismo, é uma vida dura, passa-se muito tempo fora de casa e depois muitos momentos maus e bons também, não é? Mas a família é tudo, acho eu, para qualquer pessoa. Muito bem, e vamos então agora sim aproveitar, vamos colocar uma pessoa que certamente diz respeito ao Nuno Ribeiro, uma pessoa que lhe dirá muito agora e uma pessoa que também lhe terá dito muito na altura, e eu podia então fazer a apresentação, o Sr. Carlos Pereira, que foi o primeiro diretor desportivo do Nuno. Boa tarde, Sr. Carlos Pereira. Eu pedi-lhe então para tentar falar um bocadinho o mais alto que puder, porque de facto estamos aqui com alguns problemas e estamos numa via alternativa a colocá-lo em direto no ar. Recorde-nos lá e diga-nos lá quais é que são as principais diferenças do Nuno Ribeiro de quando se tornou no primeiro ano de profissional em 2000 para os dias de hoje. A principal, sem dúvida, é a idade dele, não é? Como é lógico. E o que é que podemos esperar da equipa para esta volta a Portugal deste ano? A equipa iremos esperar aquilo que todos esperam, nós que é vencer a volta a Portugal, todos faremos para isso, não sei se vamos conseguir ou não, mas pelo menos tudo aponta nesse sentido em que a equipa está mentalizada com o objetivo de se manter. O Nuno é um candidato a essa vitória? O Nuno será mais um corredor da equipa que a seu tempo durante o decorrer da volta a Portugal irá prestar o seu contributo, irá também de alguma forma assumir a sua forma e a sua forma de estar como um dos corredores a ter em conta da volta a Portugal. Muito bem, Sr. Carlos Pereira, muito obrigado pela sua presença. É certo que em via alternativa foi um prazer tê-lo aqui em direto. Vamos já ouvir qual é a reação do Nuno a esta surpresa de bola na área. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Nuno, de facto, uma surpresa, digo eu, que terá sido agradável. Quais é que são as principais diferenças, à parte da idade, que foi o primeiro fator apontado desta tua experiência? Já lá vão 12 anos desde que arrancaste para uma vida profissional de ciclista, na altura com a Barbo Tourrier, foi a primeira equipa profissional que tiveste. Sim, a diferença maior é a idade. Agora, acho que as qualidades como ciclista são idênticas, são iguais. As pessoas neste momento que trabalham comigo, neste caso o diretor desportivo, é o mesmo. A equipa, a forma da equipa, a forma de trabalhar é praticamente a mesma. Nesta altura tem melhores condições, visto também já passaram 12 anos. E simplesmente é isso. Eu perguntava agora ao Manuel, enquanto também estou aqui a tentar fazer desde já uma outra ligação, já se sprintou com Cavendish, já se sprintou também com Peter Sagan, afinal de contas quem é que é o melhor nestas coisas dos sprints? Não, depende. Numa chegada plana o Cavendish é o corredor mais forte, claramente, enquanto numa chegada mais dura temos o Peter Sagan, é um corredor muito mais completo e um corredor que se adapta bem às montanhas e faz sprints duros, e é um corredor que se adapta melhor aos sprints duros. Muito bem, já temos aqui também no ar, mais uma vez em via alternativa, o Sr. Joaquim Ferreira da ADRAP, Escola de Ciclismo de Penafiel, que foi a equipa por onde o Manuel passou na altura na formação. Eu perguntava ao Sr. Joaquim, obrigado desde já por estar também em direto connosco, quais é que eram as principais características do Manuel na altura já na equipa? Bem, boa tarde, desde já quero felicitar as duas equipas que estão aí, são bem conhecidos da ADRAP, o Rui, o Nuno e principalmente o Manuel Cardoso, e também quero felicitar as boas sortes para voltar a Portugal. Para os nossos portugueses que correm cá, e para o Manuel para voltar à Espanha, que faça lá um brilharete para todos nós, que será de mim. Obrigado. Ou seja, falando do Manuel Cardoso, ele há pouco também já o disse, a curta passagem pela ADRAP que ele teve, eu só tenho aí pena de ele não ter aparecido mais cedo. Eu, na altura, nós descobrimos o Manuel numa equipa que ele tinha em Passos Ferreira, e que não tinha grande apoio. O convívio nos treinos com o Manel e algumas conversas com outros amigos dele, fomos fazendo uma proposta, e o Manel, pelo trabalho que estava a ver, fazia a ADRAP, mostrou aquele interesse de representar a ADRAP. Nós, neste dia, num belo café, fomos lá, fizemos a proposta do Manel, quis ingressar então na ADRAP, porque nós vimos verdadeiramente, tanto eu como o Sr. Bernardo Sousa, que também foi um homem que acompanhou nessa altura o Manel, vimos que ele tinha qualidade, só que não estava a ser bem apoiado. E quando me pergunta quais eram logo as características do Manel, nós, já antes dele ingressar na ADRAP, ainda todas as duas tínhamos visto, analisámos logo e vimos que o Manel ia ser um super sprinter. Pena que não estava preparado na altura para poder vencer na ADRAP, temos muita pena, mas uma coisa é certa, ficou-nos logo sentente, e conversas contigo com o Manel e com o pai do Manel, e que eu dei muito apoio para que ele apoiasse o seu filho e que apostasse nele, que ele no futuro iria ser um grande ciclista, e todos nós íamos ver. Pena é que o pai não conseguiu continuar a ver o Manel, mas na verdade aí ficou logo, e fui acompanhando sempre o Manuel, dos treinadores dele, o Pedro Silva, que logo o aconselhei para ele, e que eu disse logo, tens aqui um ciclista com potencial, que qualquer equipa vai gostar de ter. Na verdade, o Manuel, desde sempre, mostrou aquilo que é hoje, uma grande pessoa e um espírito daqueles que há aqui em Portugal. Muito obrigado, Sr. Joaquim, também por essa sua participação aqui em direto no programa Bola na Área, nesta super entrevista. Manuel, que bom recordar os velhos tempos. Sim, por acaso eu lembro-me bem de todos esses passos. Quando estava o Sr. Joaquim a falar, estava-me a lembrar do momento da primeira vez em que fui à DRAP, vi os equipamentos, para mim aquilo é uma loucura ver tantos equipamentos. E não, com nostalgia me recordo desses tempos. Claro, tempos diferentes, já passaram uns bons anos, mas foi a rampa de lançamento para a minha carreira, sem dúvida, a equipa de Penafiel. Eu aproveitava também já para colocar ao Manuel uma outra pergunta, que é: as quedas são um dos principais problemas para os ciclistas? O Manuel já caiu na Volta à Polónia, que esteve a correr na passada semana. Como é que se podem evitar, afinal de contas, estas quedas? Qual é o truque que deixa? É o posicionamento? É ir devagar. Nós formos devagar, combinar todos, haver pouca guerra, vamos todos devagarinho, e assim ninguém quer, ninguém se aleja, não dói as pernas. Mas não, é, todos querem ganhar, todos querem estar na frente, a estrada não cabe lá todos na frente e alguém tem que ir. E pronto, isso toca bastante, normalmente mais aos sprinters, porque arriscam sempre mais um bocado quando está na hora da chegada, porque a posição é crucial para uma vitória, e ao ter de arriscar é mais iminente a queda. Mas pronto, já é algo que já estamos habituados. É essa a deixa então que deixa para o Rui, que volta e meia também tem os seus azares, nomeadamente umas quedazinhas e uns furos, não é assim, Rui? Claro, muitas vezes as quedas são inevitáveis. O piso, muitas das vezes a chuva e os furos, como se toda a gente sabe, também é uma coisa que por natureza acontece, né? Já tem que acontecer. Já está predestinado. Nuno, o Manuel já correu frente ao Peter Sagan e frente ao Cavendish, por exemplo. Tu tiveste a oportunidade de estar ao lado do, por exemplo, de Alberto Contador, de Luís Leão Sanches, de Roberto Eras, na Liberty, na altura, quando estiveste lá fora. Afinal de contas, como é que é o ambiente quando se tem na equipa, com colegas de equipa, estes grandes ciclistas? O ambiente é igual, tem sempre mais possibilidade, porque quando se vai correr, esses ciclistas à partida são os favoritos à vitória, e a equipa tem mais possibilidades em corrida do que qualquer outra equipa, mas em termos de ambiente, creio que é igual como em todas as equipas. Rui, perguntava também, isto para o Rui e também para os restantes, quais é que são os objetivos, neste caso, até ao final da temporada? Agora passa por fazer a próxima, na próxima sexta-feira, começar a correr o prémio que é organizado por FAPEL, Last Ride, que são 3 dias. Depois pode passar por representar a volta à Federação, na Volta a Portugal, que estou inscrito na pré-seleção da volta, que são 12 ciclistas, mas só 9 é que vão representar. E depois, a partir do dia 29 de agosto, faço a volta a Tenerife e até outubro continuo aí. Muito bem. Nuno, quais é que são os objetivos? Já falamos há pouco que a volta a Portugal será uma das prioridades. É apenas, não é dizendo apenas, mas é a volta a Portugal a grande aposta? Não, é. Penso que a FAPEL tem os objetivos de ganhar todas as corridas onde entra. Vamos ter um prémio importante agora neste fim de semana, que é organizado pela FAPEL Gas Drive, e vamos tentar a vitória já neste prémio. A Volta a Portugal é a prova no nosso calendário mais importante a nível nacional. A equipa vai com ideias de tentar a vitória final, penso que é o objetivo principal é voltar a Portugal, mas todas as corridas são importantes, visto que não há muitas, e temos que aproveitar todas as corridas para conseguir a vitória. Já vamos também a mais um direto, neste caso com uma surpresa também para o Rui. Antes, falta saber quais são os objetivos do Manuel. O Manuel, que já na próxima semana vai estar presente nos Jogos Olímpicos de Londres, e depois terá a Vuelta logo a seguir. É de facto são esses os dois grandes objetivos para a curto prazo? Sim, estes são os grandes objetivos do ano. Já os tenho marcado já há bastante tempo. Os Jogos Olímpicos, claro que é a minha primeira participação. Não sei bem como é que vou reagir, mas certamente que bem, porque já fiz mundiais e tive boas prestações, e os Jogos Olímpicos não vai ser diferente. E depois dos Jogos Olímpicos, claramente 15 dias depois temos a volta à Espanha, e aí sim é uma grande aposta minha e da equipa, porque uma equipa espanhola tem grande responsabilidade nessa corrida e espero apresentar-me em grandes condições. E temos já ao telefone também José Barros, o diretor desportivo, um dos já diretores desportivos, que já foi diretor desportivo do Rui Vinhas, da equipa da União Ciclista de Sobrado. Também diz qualquer coisa ao Nuno Ribeiro, mas já falaremos mais à frente disso. Eu perguntava ao Sr. José Barros, boa tarde, desde já obrigado por ter aceito o nosso convite também para estar aqui em direto. Conte-nos lá, afinal de contas, algumas das histórias, e como é que era o Rui na altura, quando passou aí pela equipa? Antes de mais, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal. Eu desde já os parabéns de disponibilizar o tempo da antena para o ciclismo, que assim me merece. O Rui Vinhas trabalhou comigo durante 7 anos, foi um excelente ciclista. Neste momento está numa equipa também de prestígio, que é o Loutano. Na altura que trabalhou praticamente na Casa Ativa, foi um excelente ciclista, na qual que dedicou a camisola, a alma pelos resultados da equipa, onde também conseguiu algumas vitórias. Digamos que o Rui é um ciclista de todo terreno e que merecia neste momento estar numa equipa profissional. Senhor José Barros, creio também, e aproveitando também um bocadinho do tempo de antena, que tem uma mensagem para deixar para todos os ouvintes da Jornal FM. Sim, desde já, como diretor desportivo e também parte responsável da União Ciclista de Sobrado, temos um projeto já há alguns anos, que já vem da 10º ano que estamos na estrada, e neste ano temos um patrocínio recente, a OFM de Valongo. Temos também um projeto interessante para a juventude, que é a Escola de Ciclismo no Ribeiro. Desde já lançamos o convite a todos os jovens que queiram participar ou associar-se à escola, onde podem consultar todos os contactos e indicações e outras coisas mais através do site ocsobrado.com. Muito bem, Sr. José Barros, obrigado também pela sua presença aqui através do telefone no programa Bola na Área. Super entrevista aqui com Manuel Cardoso, Nuno Ribeiro e Rui Vinhas. Rui, o comentário é esta presença aqui em direto do Sr. José. É sempre bom ouvir essas pessoas a falarem bem de nós, e foi uma pessoa que me ajudou muito no ciclismo, e graças a ele e estou onde estou. O Nuno, falávamos há pouco precisamente deste projeto da União Ciclista de Sobrado. Conta-nos um bocadinho como é que foi esta, como é que acabaste por entrar para este projeto e como é que está este projeto nesta altura? Um projeto e um clube de qual és presidente? Sim, este é um projeto em que há uns anos esta parte tenho tido uma equipa no Escolão Sub-23. Houve uns anos em que penso era a melhor equipa a nível nacional nesse escalão. Como em tudo na vida, atravessou uma fase de dificuldade. Neste momento está estável, está a criar outra base para conseguir atingir o estatuto ou o nível que atingiu nesses anos. e penso que está a melhorar e está a ficar bom. Como é que é ter uma escola de ciclismo com o próprio nome? Qual é o sentimento que se tem? É bom, a escola de ciclismo é um projeto já há uns anos que está bem em papel, essa parte, em conjunto com a equipa e com o Zé Baldi, com a Câmara e a Junta de Sobrado, conseguimos lançar a escola de ciclismo este ano e penso que vai começar agora e espero que tenha sucesso. Muito bem. Manuel, retive a certa altura tive a oportunidade de ler alguma informação, como é óbvio, para me preparar para esta entrevista. O Manuel diz que tudo fará para terminar a carreira fora de Portugal. A que propósito é que o Manuel diz isto? É por causa das condições, é por causa da própria competição, por poder participar noutras competições com maior valor do que propriamente as equipas portuguesas, que normalmente não são convidadas ou não têm presença garantida, por exemplo, numa Vuelta, num Giro, num Tour? É por aí? São vários fatores. Tenho muito respeito por todas as equipas e as corridas em Portugal, porque são muito difíceis. Eu já senti bem na pele a dificuldade de correr em Portugal, mas são vários os fatores. Falo de fatores económicos, de competições, o nível desportivo é mais elevado, e quando chegamos às competições mais difíceis, às corridas que sempre quisemos correr e temos a oportunidade de estar aí, claramente que eu gostaria de estar aí até ao final da minha carreira e aproveitar todos esses fatores até ao final da minha carreira desportiva. Aproveita também essa ideia deixada pelo Manuel. Já vimos que o Nuno passou por várias equipas até chegar onde está hoje. Passou pela Barbonturrier, pela Alia Pecol, Liberty Seguros, LA Alumínios, Liberty Seguros, Liberty Seguros, agora é a FAPEL. Qual é que foi a equipa que mais o marcou de todas estas, se calhar por uma ou outra razão mais em especial? Sim, eu penso que todas as equipas são importantes na carreira de um atleta. Não vou estar aqui a dizer que esta equipa ou aquela foi a melhor. Todas as equipas foram importantes para mim, porque todas as equipas marcaram a minha carreira e numa equipa ou noutra tive sempre alguma coisa boa, e por isso todas as equipas acho que são importantes. Muito bem, é uma resposta que certamente não deixa desapontada nenhuma das equipas por onde o Nuno já terá passado até aos dias de hoje. Rui, o que é que gostas mais no ciclismo? Qual é o principal, se tivesses que destacar alguma situação mais em particular no ciclismo? A convivência, a espetacularidade da montanha, o que é que te apaixona mais no ciclismo? A convivência. No ciclismo tem muitas amizades com colegas de equipa, com uns têm melhor relacionamento do que com outros, não é? como em tudo na vida, mas é isso. E essas etapas, por exemplo, fazer uma volta a Portugal é espetacular. E é isso. Manuel, a mesma pergunta. Porquê é que as pessoas gostam tanto de ciclismo? E até utilizando uma frase do Nuno, que diz: o ciclismo é um desporto popular e de eleição dos portugueses. Porquê é que os portugueses gostam tanto de ciclismo, afinal de contas? Nossa, penso eu, tanto como eu, pelos mesmos motivos. Não, é realmente uma modalidade dura de trabalho que as pessoas também se podem retratar muito nessa forma de vida, porque é uma modalidade que exige muito empenho, muita dedicação, muito trabalho, e todas as pessoas no dia a dia têm as vidas das pessoas são realmente difíceis e retratam-se também um bocado neste desporto de luta e de esforço. E porque é um desporto também que cria bastante aparato, se virmos uma volta a Portugal, uma volta à França, as grandes competições, helicópteros, autocarros, e chama a curiosidade das pessoas. Penso eu que ver um pelotão passar a boa velocidade, que é uma coisa arrepiante, claro, e eu falo um pouco por mim também, mas que deixa as pessoas assim com pele de galinha, penso. Nuno, a mesma pergunta. O que é que, e estava há pouco a citar uma frase tua de 2008, porque é que o ciclismo é um desporto tão popular e que apaixona tantos portugueses? Sim, penso que o ciclismo já há muitos anos, o ciclismo é do povo. Desde antigamente as histórias que se contam, o ciclismo dava como o futebol, era relatado nas rádios e era um ciclismo onde a gente pode estar presente, pode ver, basta dirigir-se à beira da estrada e ver as pessoas, os ciclistas a passarem de bicicleta. Por isso penso que o ciclismo é do povo. Há também aqui mais algumas perguntas que gostaria de colocar. Estamos também já numa fase final, mas certamente que estamos aqui perante três grandes ciclistas, mas terão tido ou têm também uma referência, um ciclista ou um fã que vocês terão tido pelo menos na infância, acredito eu. Sim, eu já comecei a competir bastante tarde, já como já referi, aos 17 anos. Uma das minhas referências está aqui, é o Nuno. Foi um corredor que eu gostei, e gostei na primeira volta a Portugal que ele ganhou, nem o conhecia, vi pela televisão. A partir daí passei a ciclista, acompanhámos, começámos a ser amigos, mas é sem dúvida um dos corredores que acompanhei de início. E claro, no estrangeiro sempre outros corredores que gostamos de ver na televisão, volta à França, como é o caso de Lance Armstrong, de Alessandro Petacchi, há sempre aqueles nomes que nos ficam. Rui. Como o Mael disse, e eu passei por isso, e também na primeira vitória do Nuno na volta, foi desde aí que o Nuno também ficou mais conhecido para o povo, e aí me emocionou-me quando ele ganhou, e estava a acompanhar a volta lá ao vivo, quando ele ganhou na Serra da Estrela, estava a ver. E a partir daí ficou uma paixão grande de ciclismo. Agora a nível internacional, tem casos como o Alberto Contador, e também como sprinters, como Mário Cipollini, Marc Cavendish, por aí. Nuno, falta apenas ouvir a tua versão. Qual é a tua referência, o teu fã, quando entraste para o ciclismo? A nível nacional, na altura, Joaquim Gomes era ciclista de eleição em Portugal, era ciclista de referência, e a nível nacional, ciclista em que eu tenho como exemplo e como referência. Muito bem, e vamos escutar aqui, eu já fiz isto anteriormente numa outra entrevista que tive cá a ciclistas, vamos escutar este jingle e já vos peço um comentário. Nave pedal e ao segundo conquistar Portugal, chegar ao final é vencer. Queres brilhar, ser o herói de cada meta a cortar? Veste amarela, ergue os braços no ar para mostrar, está na volta RTP. Passa a publicidade à RTP, é certo, mas o que é que sente um ciclista quando ouve isto? Quando é criança e ouve hoje que é profissional e que já teve a oportunidade de correr na volta a Portugal. Vamos começar por ti, Manuel. É uma emoção enorme. Na verdade, nestes últimos anos parece-me raro ouvir a música na televisão. Nos tempos próximos à volta a Portugal, quando se aproxima os últimos 15 dias, já estão a publicitar a corrida. Parece-me raro não fazer a corrida, mas lembro da primeira vez, em 2006, a primeira volta que fiz. O tempo prévio à volta a Portugal, só com a música, eu já me arrepiava todo antes de fazer a própria corrida. E porque é um sonho de menino poder estar ali e poder fazer uma volta a Portugal, ver os campeões que sempre gostou de ver a fazer a volta a Portugal, dizer agora é a minha vez, Deus está presente, e é emocionante. Rui. quando ouço esta música, recordo-me sempre da vitória do Nuno em 2003 e agora nos dias de hoje, quando a ouço, é sempre uma enorme satisfação, é sinal que está a chegar a volta e quando se pode estar lá, a minha mais satisfação é. Já fizeste duas voltas a Portugal, para quando é que podemos contar com o Rui Vinhas para mais uma volta a Portugal? É possível, pode ser possível este ano já. Muito bem. Estou numa pré-convocatória da Federação, temos que esperar, aguardar agora, se sou convocado ou não, para fazer a volta a Portugal. Muito bem, Nuno, arrepios, emoções fortes, acredito eu, o que é que sente um ciclista quando ouve esta música, este jingle do ciclismo que é tão conhecido dos portugueses? Assim, é uma sensação que é difícil de explicar. Antes da volta é sinal que está a se aproximar o objetivo principal de todos os atletas, neste caso todos os ciclistas portugueses. Durante a volta é bom ouvir essa música, é sinal que está presente na volta a Portugal, é um objetivo de todos os ciclistas desde jovem que têm participar e é sinal que estamos lá presentes e é bom, é o calor da volta a Portugal, são essa música e outras mais. Muito bem, deixei esta, há aqui mais duas questões para colocar, é certo que já estamos sobre a hora, mas o ciclismo é uma modalidade que volta e meia é badalada por situações menos felizes, como é o caso do doping e o caso do Schleck, que foi um caso que acabou por acontecer agora muito recentemente. O que é que podemos fazer, o que é que as pessoas podem fazer para de facto tentarmos evitar que estas situações aconteçam, quanto mais não seja para alterarmos a mentalidade que as pessoas às vezes têm, que de facto toda a gente agora daqui a nada estará envolvida em casos destes, acredito eu que não seja assim, infelizmente que assim não é, e é por causa disso que as pessoas ainda continuam, digo eu, a gostar do ciclismo. O que é que se pode fazer para alterar de vez esta mentalidade que volta e meia surge e que aparece nos neste caso na roda do ciclismo? É assim, já se tem notado bastante as pessoas, a reação das pessoas é claro a falta de público, as grandes multidões continuam a existir, mas ano após ano, penso também por outros fatores, mas o doping é um deles. E quanto ao doping, sinceramente eu acho que existirá e vai existir toda a vida, porque haverá sempre alguém que, ou por um motivo ou outro, ou por um erro, ou não sei, alguma coisa sempre pode acontecer, ou há sempre um mais ambicioso que outro e que para ele aquilo não chega, ou um erro de uma pessoa pode estragar a carreira de um atleta também. Isso muitas vezes tem que se pensar. Neste caso o Frank Schleck foi, espero eu, que tenha sido o único positivo da volta à França, mas também temos que falar, bom era não existir nenhum, que era um sinal. Estamos a falar de diariamente, penso eu, para cima de 50 controles, para cima, desde a análise ao sangue, passaportes biológicos, isso no final de 30 dias, 25 dias dará um número grande, dá 500 mil, mais de 1500 controles, penso eu, se não estou enganado. E houve um caso, é verdade, não é desculpa para ninguém, mas não é assim pensar, os corredores são os delinquentes, isso não é bem assim como as pessoas pensam. Nuno, o que é que podemos fazer para de facto terminarmos com esta mentalidade e com estes casos que voltam a meia que surgem? O que é possível fazer? Sim, penso que não é possível fazer nada. A mentalidade penso que aos poucos tem vindo a mudar. Penso que o que é agora já há uns anos essa parte que tem vindo a mudar, penso que está a melhorar, está no bom caminho. Então, como a Manuel estava a dizer, então descontrole na volta à França. Ou um positivo é mau, porque fala-se sempre nesse positivo, mas também temos de ter em conta em que também são muitos controles e todas as modalidades têm controles positivos. Há coisas que são inevitáveis e uma delas é o doping. Eu aproveito desde já para anunciar que já foi colocada a fotografia no Facebook, portanto a partir de agora podem colocar gosto na fotografia, deixar lá o vosso comentário e depois é pedir gostos aos vossos amigos ao comentarem e colocarem na fotografia quem tiver mais gostos até domingo, o dia em que vamos transmitir essa prova em Penafiel, é quem vai vencer o prémio. Há prémios para os três primeiros prémios que são oferta da Pedal Bike, a loja de bicicletas e acessórios em Rebordosa. Para fechar, três frases para comentar, duas delas de Lance Armstrong: a dor é temporária, ela pode durar um minuto, uma hora, um dia ou um ano, mas finalmente ela acabará e alguma outra coisa tomará o seu lugar. Se eu paro, no entanto, ela dura para sempre. Um comentário para esta frase de Lance Armstrong, que de facto uma referência para muitos dos ciclistas e dos apaixonados do ciclismo. Ele aí mostra bem o campeão e a mentalidade que tinha, que era se tudo corria era para vencer, e claramente ele podia doer muito, mas desistir nunca. E aí retrata bem nessa frase o pensamento e a sua ideia. Nuno, e até aproveitando já para deixar a outra frase: o sofrimento é passageiro, desistir é para sempre. Sim, o sofrimento é passageiro, o sofrimento é uma coisa em que a gente sofre e passa, basta ir mais devagar um bocado, mas desistir, desiste e acabou, não consegue mais nada. Quanto ao Armstrong, essas palavras ditam um bocado aquilo que ele passou na vida e aquilo que ele é como ciclista e como pessoa. Muito bem, para fechar, pedíamos para deixar uma mensagem para os vossos fãs, para todos os apaixonados do ciclismo e para todos os ouvintes da Jornal FM que ao longo desta última hora estiveram aqui a ouvir esta super entrevista. Podemos começar pelo jovem que já há mais tempo não fala, Rui. Qual é a mensagem que deixas para todos os apaixonados do ciclismo? Que as pessoas venham para a estrada para apoiar ciclistas e a partir agora do dia 15 de agosto que liguem a televisão na RTP para verem a volta a Portugal e um abraço a toda a gente. Não podemos saltar para ti neste caso. Qual é a mensagem que deixas a todos os fãs pessoais e também da modalidade? Que continuem a apoiar o ciclismo, continuem aqueles que andam na bicicleta e continuem na bicicleta e que não deixem de ir ao ciclismo por um motivo ou por outro, mas que tentem sempre estar presentes e dar o seu apoio a este ou àquele ciclista ou à modalidade em si. Falta o Manuel Cardoso. Manuel, qual é a mensagem? Primeiro agradecer a todos os ouvintes este bocadinho que passamos aqui, bastante agradável, e claro, e pedir sempre às pessoas que acreditem nos atletas, no esforço dos atletas. É um desporto duro, é um desporto de sacrifício e bonito de se ver. Espero que as pessoas apoiem, que gostem do que vêm e que venham para a estrada, não só na volta, mas em todas as outras competições, quando ouvirem as sirenes da polícia, que venham à porta de casa para ver o ciclismo passar, que é bonito. Não posso deixar de perguntar, já falamos disto há pouco, é certo, mas o que é que podes prometer aos portugueses destes Jogos Olímpicos de Londres? Primeiro tenho que prometer a mim mesmo, sou muito exigente comigo mesmo, tenho objetivos pessoais e não quero ir participar por participar, quero ser um atleta digno e para mim tenho uma meta de resultado, claramente. Gostava de ficar entre os 15 primeiros nos Jogos Olímpicos, mas o mais importante para mim é sair de Londres arrumo a casa com a sensação que deixei tudo lá, que podia deixar o esforço no máximo. Isso para mim é o mais importante. Nuno, já estiveste por duas vezes nos Jogos Olímpicos, em 2004 e depois em 2008. Qual é o segredo que deixas para o Manuel conseguir um bom resultado? Não há segredo. Os Jogos Olímpicos são uma prova, como ele sabe, é tipo mundial, é por eliminação, é uma prova que costuma ser quase sempre, é bastante dura, tem um chirão, só aí já é difícil, e é uma prova que vai marcar toda a vida a carreira de um atleta, e quem está presente, neste caso aí é o Manuel, vai marcar sempre, porque vai ficar sempre uma história que é ter presente nos Jogos Olímpicos. Muito bem, termina, força. Sendo o resultado bom ou mau, a presença dele é, já está marcada nos Jogos Olímpicos, e isso é que o primeiro é que conta. Muito bem, fica a mensagem dos três. Esperemos nós que, de facto, na volta a Portugal, nos Jogos Olímpicos, na Vuelta, onde o Manuel também vai estar logo a seguir aos Jogos Olímpicos, que, de facto, tudo vos corra pelo melhor, e também à modalidade. Recordo e agradeço em nome da Jornal FM e do programa Bola na Área a vossa presença, Manuel Cardoso, Nuno Ribeiro e Rui Vinhas, neste super especial Bola na Área, que vai regressar dentro em breve, já para meio de agosto, já que a época futebolística está a regressar. A encerrar, vamos ouvir de novo o jingle de ciclismo Bola na Área, um jingle que foi feito pela banda Blizz, Ana Rocha na voz e Miguel Antoni na guitarra. É um prazer estar sempre consigo aqui na Jornal FM, a rádio cheia de música. Não se esqueça, vá até ao Facebook, deixe um comentário na fotografia que lá está dos três entrevistados de hoje. No final, quem tiver mais gostos no seu comentário vai vencer o prémio de oferta da Pedal Bike, loja de bicicletas e acessórios em Rebordosa. Foi um prazer estar consigo, fique bem, fique na companhia da Jornal FM.